что нужно сделать, чтобы получить деньги за вопрос? assiste em uma vez antes da sua atenção, vai ter uma polícia de fora. 2010, ajuste 101, localização do procedimento elétrico, posição 1, 0, com possibilidade. Celebre a 315, personagem autorizada, posição 0, vento 0, 9, 0 graus, 18, 9, ajuste 101. que aí essa foi psicologada. Zero a senhora de identificação, deixa a minha chegada para o minuto de voo 050. Congratulations, we're making a good choice. 2, fazendo 1.110, reporte Interlagos. Afirma que seja a bordo, senhor do sete. Agora a taxa de posição de uma para 3 horas, uma para 3 horas. como número 10, que é o Boeing 738, passando a linha de voo 070 e destina para 2010. Desta para 3.10, que vai dar 1.01, reduza para 2.09. Thank you. Vitória, minha frente no carro. O tráfego de oferecimento informado está agora em Luna com 1609 graus de redução. Reduza para 1.2709, 2.231, reduza para 2.100, altíssimo 3.061. Autorizado o final do procedimento de alerta de Luna do Colegério, reforça a estabilidade. 2231, autorizado pouso 20, vento 1, 00 graus, 19. Autorizado pouso, grato, passaria 2230. Autorizado final do procedimento da Delta Exterida Pistola Zero, suporte estabilizado. Frequência 1, 28, decimal 8, 82, 18, 0. Obrigada, Lama, 0. Frequência 31, no solo 1700, hidro direita, chama o solo 121, decimal 1. 3262, Decorado 02, chame o controle Cavaleiro 1, 2008. Por 208. Salvador, essa é a identificação. Vamos direto para a posição 4. Chame em tudo pronto para a descida. Volte no fim da 06. Controle Salvador, passarelo 2262, eu coloco. Após 2000, eu vou direto para o Lefa, sobe 180, passarei 22, né? Thiago Fiosca, na curta final da 17. Thiago Fiosca, autorizado por uso fiscal no 7, 0909-0-0-0-0-7. Autorizado por uso não, 7, Thiago Fiosca. Salvador, passarei 2262, como que vai manter os 3 mil pés até 25 milhas fora? 2262, sem restrições, preferimos de voo no 80, após 2000, sair direto para o Leste. Sim, sem restrições, após 2000, vou direto elétrico para o 180, passarei 2262. Será minha turma no quadro, continua a circulação, agora a circulação para todos os lugares. Solo foi estacionado em frequência. Declaro 1-2, sem controle, 2-0, 1-8. Por favor, azul 208, Golf 2659, boa tarde, obrigado. Salvador, boa tarde, eu vou no 659, decola, faça 1700. Bruna 659, contato radar, catarinense de voo 360, viu, saída São Bruno. São Bruno 360, voo 1659. Azul 4065, autorizada na notícia. Quatro zero meia cinco, outro